Está comigo aqui no estúdio a Suelen Rodrigues, ela que é representante aí da comunicação de um evento, né, que vai ser promovido na semana que vem aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Já vamos dar detalhes sobre ele. Bom dia, Suelen, tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-la aqui para falarmos do segundo Festival Cultural de Integração que acontece ali no campus Jardim Universitário da Unila. Para quem quer se programar, hoje já falta uma semana para o evento, vai ser quinta-feira que vem? Isso, quinta-feira que vem. Acontece das 3 da tarde até 9 da noite. É aberto, gratuito, não paga nada. Pode a comunidade Foz do Iguaçu, né, os vizinhos, as pessoas do entorno da universidade pode participar. Então está aberto para todo mundo. E é um evento que visa trazer também, né, essa comunidade do entorno para conhecer a universidade, porque esse é um dos pontos centrais. A gente vê hoje muita gente falando da universidade, mas sem ter o devido conhecimento, né? Através de um encontro como esse, existe essa troca aí de visões, troca de conhecimentos, de opiniões, até com relação à instituição pública? Existe sim. Inclusive, esse é um dos nossos objetivos com esse festival, que é convidar a população. Inclusive, na divulgação que nós fomos entregar alguns cartazes, a gente levou em algumas escolas, convidamos, para que eles entendam que a universidade, ela é um lugar de acesso da população, que ela pode entrar na universidade. A gente entrou em contato com pessoas que achavam que a universidade pública era paga. Então, é uma realidade assim, que é um pouco distante, às vezes. E a proposta é que a gente abra as portas da universidade com esse festival, que é um festival de acolhimento, né, dos alunos que chegaram esse ano. E o tema desse festival agora é migração e interculturalidade. Migração, que são esses alunos que vêm com o sonho de estudar aqui, né, um novo curso e tudo mais. Só quando eles chegam aqui, né, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana tem toda essa diversidade cultural. Eles chegam aqui e se deparam com essa diversidade cultural, que pode parecer muito diverso, mas tem suas particularidades de similaridade. Então, a proposta do festival, né, é que esses alunos, né, vão oferecer oficinas, músicas, vai ter um palco principal, vai ter mostras de cinema, de alunos, né, que estudam cinema da universidade, vão apresentar seus filmes, alguns filmes vão ter debates, vai ter a feirinha agroecológica, que tem toda quinta-feira na Unila, que já é aberta ao público, né, que as pessoas podem ir na feirinha. Então, assim, é para que realmente as pessoas entrem e se sinta parte da universidade, veja o que acontece realmente, quem são os estudantes, né, o que nós estamos fazendo. E é um processo fundamental, realmente, né, esse de contato. E é interessante ressaltar que a própria universidade, né, a Unila, ela tem essa característica de ser uma universidade com foco na integração, né, integração dos países, integração entre os povos. E um festival como esse vem trazer também essa integração com a comunidade do entorno. Quem tem interesse até de saber um pouquinho mais sobre as nacionalidades presentes ali na Unila, vai poder conferir manifestações de diversas culturas aí dos estudantes presentes? Isso, vai. Tem uma exposição que é de uma aluna de cinema, que ela é da República Dominicana. E aí ela traz essa exposição fotográfica, Há um Rosto Negro em El Mundo. Ela traz essa exposição. Tem um filme que é da Colômbia. Então, assim, as canções, né? Tem canções, né, da América Latina, vai ter um ritual da Pachamama, que é dos povos andinos, né? Exatamente. Então, assim, as oficinas, tem oficina de maracatu, capoeira, aí a gente traz o Brasil aí, né? E aí vai ter toda essa diversidade, sabe? É que o que a gente vive realmente, e que Foz do Iguaçu também tem essa diversidade, né? E sim, as pessoas vão poder reparar e conferir e sentir. Acredito que vão sentir mesmo isso. Pois é, absorver, né, um pouquinho dessa cultura, enfim, uma das melhores formas aí de você entender até o olhar do outro, né? Tem a ver aí com essas manifestações artísticas, culturais. Enfim, vamos reforçar aqui então, para quem está nos ouvindo, segundo o Festival Cultural de Integração, quinta-feira que vem, ali na Unila. Você disse que começa às 3 da tarde, e aí vai adiante, né? Das 3 da tarde até 9 da noite, durante todo esse período vai ter oficinas, vai ter exposições de pintura, exposição de fotografia, vai ter o palco principal com várias canções durante o festival inteiro. Então vai ter muita coisa legal. E quem quiser outros detalhes até da agenda aí através da internet, eu vejo que vocês estão alimentando ali no próprio Facebook. Sim. Tem página, tem marcação de evento, enfim, está disponível lá essa programação, né? Sim, está disponível. E no próprio site da Unila vai entrar na agenda essa semana agora, e a gente vai disponibilizar também um mapa do evento. Então vai estar bem explicadinho, assim, para que as pessoas possam se sentir em casa. Fica o convite, portanto, aos ouvintes aqui da RCI. Conversei com a Suelen Rodrigues. Muito obrigado pela participação aqui nas ondas da rádio.